Ao ver uma pessoa na televisão, eu posso enviar energia de luz para ela? Por exemplo, ao vermos notícias ruins, podemos enviar vibrações para tudo melhorar? Ou seja, a TV não é um bloqueio e sim um meio facilitador, como na internet? Eu não vou entrar na questão de mandar energia para melhorar as coisas para os outros. Porque se nós acabou de determinar que a realidade é fruto do amor de Deus, você quer acabar com o amor de Deus? Se tem uma pessoa aparecendo na televisão levando um tiro, isso é um acontecimento, isso são papéis, e esse papel e esse acontecimento é fruto da justiça e do amor de Deus. Você quer mudar isso? Então eu não vou entrar nesse detalhe. Agora, a questão de dar energia para quem está tão presente fisicamente é extremamente possível, porque como eu acabei de dizer, não é o personagem ou ser humanizado que emite essa energia, mas sim o espírito. E esse espírito emite para outro espírito, aonde quer que ele esteja no universo. Não há barreiras nem distância para isso. Então, voltando ao assunto que a Gê havia começado, de mandar energia, e como ajudar, então, sem interferir nas programações de Deus? Amando incondicionalmente. Mandando energia para o universo? Não. Amando incondicionalmente. O que é amar incondicionalmente? Vamos continuar no exemplo da pessoa ferida à bala. O seu amor hoje é um amor condicional. Tomara que ela se estabeleça. Tomara que ela não sofra. Tomara que ela não morra. Tomara que ela nunca mais passe por lixo. Isso é um amor condicional. Esse amor é uma crítica a Deus, que deixou um filho seu passar por uma situação que você julgou errada. Amar incondicionalmente é amar a ele, a bala, ao ferimento, a quem atirou e ao destino que acontecer. Amar sem condições. Eu lhe amo, mas não espero nada desse amor. E não desejo nada para você. Apenas e simplesmente lhe amo. Aí você está lá e abastecendo esse espírito de sentimentos. Agora, se você manda um amor para que ele tenha saúde, você está abastecendo ele de sensações. E aí você está fortalecendo o ego dele, e ele vai querer ficar bom. E aí, esse querer ficar bom é um aprisionamento à sensação que o ego dá. Deu para ficar claro? O que é o amor? Amor incondicional. Não há porquê, para quê, como, quando, onde. É simplesmente amor. Sem nada mais. Deixa eu só comentar uma coisa. Toda condicionalidade do mundo é criada pelo ego, porque é um fator racional. No universo não existem objetos, objeto direto ou indireto. É simplesmente a ação. No caso, amar. Amar. E não amar por quê? E não amar para quê? E não amar como? E não amar esperando? Nada disso. É simplesmente amar. O pulsar do espírito é esse amor. Esse amor sem motivo. Esse amor sem esperanças, esse amor sem vontade, sem desejos, sem paixões. É um amor simples, singelo. Eu sei que isso para vocês é extremamente difícil, porque para vocês tudo tem que ter explicação, tudo tem que ter motivação. E no domingo nós falamos dessa questão da motivação. E Cristo ensinou assim: Deus julga os espíritos pelas suas intenções ou pela sua motivação ao amar. Se você ama com uma esperança, com uma condicionalidade, é aí que Deus vai e vai dizer: mas filho, eu ensinei a você a amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, incondicionalmente. Então veja, como a mocinha disse lá no início: ah, eu estou tentando, mas só consigo de vez em quando. Vocês não vão conseguir o tempo inteiro, porque esse amor incondicional para vocês é quase impossível. O ser humanizado é um ser racional, e aí coloca motivações na emissão de sentimentos. Então, por enquanto, não tente entender, tente apenas apagar essas motivações, essas razões. E quando não conseguirem, também não racionalize. Ame incondicionalmente.